Aí eu queres hardcore, então toma lá disto. Rime logo existe, o latrato e por isto eu defino as regras do jogo. O arquiteto, eu legislo, cada rima é um decreto, executo. Rimo uma vida num minuto, ligo o mic e deixo mãos de MCs de luto. Tô cá desde sempre, a idade é um porto. Eu sou o presidente que nunca será deposto. Tu és o mini armado em topo de gama. Rap ou Tibet, assim era Dalai Lama. Técnicas verbais que te deixam exausto. MCs temem em si, tipo temem o holocausto. Reconhecido e respeitado até nos confins da Ásia. Quem nos afia acaba a desejar eutanásia. Não brinques com fogo, não te queres queimar. Não menciones o meu nome se não souberes rimar. Yo, presto homenagem, espalha a mensagem. Sou mesmo assim, faço uma minha imagem. R.A.P. B.A.C. eu sou assim. Quem sente, sente, quem sente, sente até ao fim. Yo, presto homenagem, espalha a mensagem. Sou mesmo assim, faço uma minha imagem. R.A.P. B.A.C. eu sou assim. Quem sente, sente, quem sente, sente até ao fim. Aí eu vim parar a terra agarrado a um cometa. Sou de outra dimensão, não sou deste planeta. Matrix escolhido, chama-me Neo. Kung Fu verbal das MCs de Raboléo. Niggas partam de falar, mas não dizem nada. Decoram freestyle, se fosse a tabuada. Querem saber aquilo que só eu sei. Tenho um mic sob escuta pela CIA, ultra secreto. Faço governos cair. Existem rimas que fazem os surdos ouvir. Enigmático, rimador automático. Palavras são números, o meu rap é matemático. O som explícito, bombástico, fantástico, irónico, o sarcástico. Rimas made in Taiwan, imitação. Não vais a lado nenhum com dicas em segunda mão, niggas. Homenagem, espalha a mensagem. Sou mesmo assim, faço uma minha imagem. R.A.P. B.A.C. eu sou assim. Quem sente, sente, quem sente, sente até ao fim. Yo, presta homenagem, espalha a mensagem. Sou mesmo assim, faço uma minha imagem. R.A.P. B.A.C. eu sou assim. Quem sente, sente, quem sente, sente até ao fim. Ayo, se rap fosse mulher, nigga, morrias solteiro. Mais rap nas unhas, tu no corpo inteiro. É o versátil, trago beats num portátil. Não te aproximes, a minha forma é volátil, explosivo. Eu sou químico corrosivo. Queres rotular-me, mas não encontras adjetivo. B-O-S-S-A-C. Eu, a tirar um pau ao gato, mas o gato não morreu. Se soubesses o que eu sei, tu não falavas. Se rimasses para comer, boy, tu não cagavas. Cada beat um novo estilo. Ninguém me vê, o meu plano é sigilo. Nobel do Hip Hop pela Academia Sueca. Rimas suficientes para montar uma biblioteca. Bato continência quando me vis passar. Não te canso, só paro quando quiser parar, nigga. Presto homenagem, espalha a mensagem. Sou mesmo assim, faço uma minha imagem. R.A.P. B.A.C. eu sou assim. Quem sente, sente, quem sente, sente até ao fim. Yo, presto homenagem, espalha a mensagem. Sou mesmo assim, faço uma minha imagem. R.A.P. B.A.C. eu sou assim. Quem sente, sente, quem sente, sente até ao fim, yo. Dizemos, é isto que quero. Cá as minhas razões. Rap é tudo o que tenho. O rimador automático. Rap é tudo o que tenho. Dizemos, é isto que quero. Se houvesse dúvidas, as dúvidas foram dissipadas. E quem sente tem que sentir até ao fim. O rimador automático.